Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tripcast, e hoje nós estamos aqui com o Gustavo, mas por favor, não caçoem dele, né? Talvez os comentários pareçam tolos, inúteis, comuns, vulgares, mas ele é um indivíduo sem nenhum preparo... Não, não vou ficar falando tudo que o professor Girafales fala do Gustavo. Alguém estava assistindo Chaves hoje. Não, o que tem a ver com o tema? Que ele é uma pessoa comum, né? Ah, tá. Nossa. Nossa, caramba. Camadas. É humor inteligente que chama? Exatamente. Se você não entendeu, é porque, né, pense mais, estude mais um pouquinho. E estamos aqui com aquele que dizem que é muito bom de taco, o João. Obrigado, com tudo. Acabei de falar antes do programa da minha quinta série, o Gustavo manda as... pode ser o taco que você preferir. O otaku que você preferir é o fã de Naruto. Só melhorem. E hoje o programa você vai entender essa piada. Ou não. Contamos também com a presença dele, que ganha pelos pontos e não por nocaute, o Maurício. Opa, e aí pessoal? Tudo bem com vocês? Estamos aqui também com aquele que não ganhou o cinturão, por isso eu sinto muito, Magaren. O pior que eu tô precisando, minhas calças estão caindo. É difícil. Isso é um bom sinal. Descobre que é por doença, né? Coitado. De tanto andar, bem, enfim. E estamos aqui para nos comunicar. Já foi a única coisa que eu pensei, porque o Eric falou de comum, eu estou falando de comunicar. Nossa. Com o Eric. Também com o Eric que tá aí também. Aí, se não gostar, vem pra porrada. Que isso? Bom, e hoje nós estamos aqui em mais uma edição anual do UCF, que é o Ultimate Catire Paper Fighting. Eu até esse hoje sotaque... não me acostumei com esse sotaque no Catire Paper. Isso que eu ia falar, esse sotaque nunca perde a graça. Catire Paper. É a nossa sexta ou sétima edição? É 2015, 16, 17, 18, 19, 20, sexta, sétima edição. Caramba, foi longe esse programa. Mas então, o que é o UCF, né? Basicamente é um programa em que a gente escolhe, ou o público escolhe, né? Tem vezes que a gente que seleciona os personagens, tem vezes que abre votação, mas basicamente, pelo menos originalmente, a gente escolhia 8 vilões do Homem-Aranha, organizava eles em chaves, tipo torneio, sorteava, né? E aí a gente fazia a batalha de um contra o outro, só que de uma forma... É mais coerente, né? Tipo assim, a gente analisava os poderes de cada um, tal, via quem ganharia, como ganharia, etc, tal. E até, né, tinha 4 batalhas iniciais, elas culminavam em 2 semifinais, e aí depois tem a final e disputa de terceiro lugar. E aí, à medida que os anos foram passando, a gente foi experimentando coisas novas aqui no programa, né? Teve outros vilões, mas teve um só com versões alternativas do Homem-Aranha... Vi um só com vilões bucha, que terminou numa batalha de Gugu versus Faustão, não me pergunte como. Um deles foi bucha. E dessa vez, a gente colocou em prática uma das possibilidades que a gente já tinha levantado do passado, que é botar coadjuvante sem poderes do Homem-Aranha. Botar pessoas normais pra brigar. Exatamente. Então, assim, eu já adianto que eu acho que a gente podia considerar quem ganharia, mas dependendo do personagem, ele ganha sem precisar dar um soco, entendeu? Então a gente tem que pensar nisso aí. Mas vamos ver o que, que vai sair disso aqui. Vamos lá. E antes de seguir pro programa, só lembrar que esse podcast ele é do site aracnofan.com.br. O Aracnofan tem 3 podcasts, sendo 2 semanais. O primeiro é o Tripview Classic, lançado toda quarta-feira, onde a gente comenta cronologicamente todas as revistas do Homem-Aranha, seja a revista em que ele é o principal ou que ele participou e etc. Começamos lá nos anos 60 e estamos avançando aí. E na sexta-feira temos o Tripview, que comenta revistas atuais do Homem-Aranha, E às vezes outras coisinhas especiais, como episódios de desenhos animados, por exemplo. Mensalmente temos o Tweepcast, que sai na sexta-feira da última semana do mês. Essa semana não tem Tweepview Classic nem Tweepview, tem apenas o Tweepcast, que é um podcast naquele formato mais usual que todo mundo está acostumado, né? De que é junto uma galera para falar sobre algum assunto. Além disso, temos as nossas redes sociais, nos siga em todas as redes sociais, que a gente está sempre atualizando e está interagindo com o pessoal. Temos o Aracnofan no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, grupo do Facebook. Em todos os lugares a gente está como Aracnofan, né? Barra Aracnofan ou arroba Aracnofan, você acha a gente em todo canto. E estando lá, você pode pedir pra gente o link do grupo do WhatsApp para participar com a gente por lá também. Além disso, se você quiser apoiar o Aracnofan com algum valor financeiro, você pode fazer isso através de padrim.com.br/aracnofan. Isso ajuda a gente a cobrir vários custos que tem, que o site tem, de hospedagem, como podcast e o site em si, enfim. E em troca tem algumas recompensas que você pode ganhar com isso. Ah, e claro, né? Se você não puder contribuir financeiramente, e mesmo que você possa, você também nos ajuda muito compartilhando os podcasts e as publicações do Facebook, Instagram, etc. com amigos. Espalhe a palavra do Aracnofan, que nosso único objetivo é a conquista... Não, desculpa. Nosso único objetivo é juntar o máximo possível de fãs do Homem-Aranha para trocar ideia e compartilhar nossas experiências. Muito bem? Então é isso aí. Bora pro programa. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Bom, a gente basicamente colocou uma enquete no nosso grupo do Facebook com vários coadjuvantes e a gente falou pro pessoal também adicionar outros, né, que, se eles quisessem. E nós temos aqui os 8 mais votados. Eu tô fazendo um certo suspense, mas se vocês viram a vitrine, vocês já sabem. Ou não, então... o que menos tem nessas vitrines é os pessoal que sai na porrada. os do CF, a vitrine é mais confusa do que qualquer outra coisa. É verdade. Mas o que vocês não sabem, talvez, é quantos votos cada um teve, bom. Né? Sim, sim. Então, vou falar aqui do 8º até o 1º, né? Na verdade, o 9º e o 10º, eles ficaram empatados com 11 votos, que é Capitão Stacy e Tio Ben. Que beleza. As duas figuras paternas aí, né? Exatamente. Dois defuntos. E por fora, defuntos. Terceira, mas ele infelizmente é um super-herói. Isso, e eu falei 9ª e 10ª posição, mas é 7ª e 8ª, né? São só 8. Ah. Em 5º e 6º também ficaram empatados com 12 votos, que foram Flash Thompson e Gwen Stacy. A dupla de defunto. Os dois loucos. Flash morreu. Morreu? Flash também morreu? Morreu? Eu ia falar que é o primeiro que não morreu aqui. Ah, exatamente, né, eu ia falar isso. E ambos também mortos pelo Duende Verde. Veja-se bem. Nossa. Ah, tá bom. Estamos tomando spoilers. Oh, meu Deus. Isso é de quando? Já saíram 2 anos atrás. Ah, tá. Então, beleza. Bom, em 4º lugar, com 14 votos, nós temos Jim the Wolf. Essa é spoiler, você falar que morreu? Olha, considerando que na revista tá a morte de Jim the Wolf, eu logo acho na capa. Não. Ah, tem um outro aí que é o dia ou noite, sei lá, dependendo da sua versão, que a Gwen Stacy morreu. Gwen Stacy era violento. Bom, em 3º lugar, com 16 votos, J. Jonah Jameson. Esse morreu ou tá vivo? Só pra me saber. Morreu, tá vivo. Tá, é o primeiro vivo. Bom, em 2º lugar, com 18 votos, Tia May. Essa com certeza não morre. Essa vai ganhar aqui já. O poder especial dela é longevidade. O jogo de sobrevivência, ela ganhava. E em 1º lugar, com 20 votos, foi Mary Jane Watson. Parker. Às vezes Parker, às vezes não. Muito bem. Então esses são os oito participantes. E só pra comentar, como eu disse no início, né? A gente vai sortear aqui 4 batalhas iniciais. Então a gente não sabe ainda quem vai enfrentar quem. E aí em cada bloco a gente vai comentando uma delas. Eu só queria propor pra vocês, antes disso, considerando que são 4, 5, 6, são 8 batalhas, vamos escolher aqui 8 cenários. a gente sorteia o cenário também pra batalha, eu acho que é uma coisa boa. Que vocês... Mas assim, o cenário tem que ser um lugar comum. Por exemplo, eu já vou escrever mas aqui. Mas eu te amei. Spider-Verse lá. Eu tô colocando escritórios do Clarim Diário. Então. Eu acho que já até foi em outro programa nosso, mas agora vai ser um pouco mais... Eu acho que no programa anterior ele era tipo o topo lá, o terraço do Clarim Diário, isso, né? Não exatamente. Era o escritório. Ah, vai ser temático? Vai saber. Então, não, escritório mesmo. Escritório. Então, pode ser a ponte de George Washington. Então, vamos tentar primeiro, assim, pode ter, mas vamos tentar primeiro locais mais comuns que pessoas sem poderes... Pode ser a ponte, mas no meio do tráfego, pode ser? Tá, lá embaixo. Sim, sim, é, lá embaixo. É isso que você quis dizer, né? Ok. É, sim, sim, não lá em cima, com as pessoas sem poderes. Eu ia falar disso porque eles teriam desvantagem nesse cenário. Lá em cima, só lá em cima. Já que é pra ter, como é que fala, temático, então põe na frente de um cinema... Por causa dos filminhos? Do Jorge Stacy? Vou colocar aqui sala de cinema. Dentro do cinema. Coloca aí também a casa da Tia May. Ah. Coloquei. A casa da Tia May eu coloquei. Põe o grão de café ou colher de prata. Grão de café. Boa. Grão de café é mais clássico. Ah. Coloca a tosteria. Muito genérico. Eles frequentavam muito esse lugar nos anos 70, 60. Isso. Qual que lugar, João? No meio do Central Park. Central Park. Central Park. Nada. Na faltam delegacia de polícia. Delegacia. Ano novo na Times Square, que tá aquela lutação gostosa lá, que ninguém consegue se mexer. Ano é a luta novo. Pra se locomover lá. Times Square, esse é o último. Colocou danceteria? Não, mas... É, bom, tem 8 já. A gente pode trocar algum por danceteria, se vocês quiserem. Quais que a gente tem aqui, ó? Escritório... A gente ficou com um temático pra cada personagem, é isso, né? Deixa eu ver aqui. Tio Ben não ganhou nenhum. Podia ser uma cemitério? Fábrica de arroz. Cimita fábrica de arroz. É, a danceteria seria uma boa mesmo, hein? Por causa da Mary Jane. Os outros mas ela são... fica pela um grão de café bacana. Também. Não, um grão de café. É verdade, tem um grão de café. Não, bom, acho que um pouquinho a gente fecha. O grão de café serve pro Flash, pra Mary Jane, pra Gwen Stacy, pro Tio Ben, pro Capitão Stacy, que já toma lá os. Aqui, ó, eu vou ler aqui os 8, vocês olham se algum fica legal trocar pela danceteria. Tá, deixa eu olhar. Escritórios do Clarim Diário, Casa da Tia May, de George Washington, Sala de Cinema, Grão de Café, Central Park, Delegacia de Polícia e Ano Novo na Times Square. Vocês acham que compensa trocar o... Ano Novo na Times Square é por qual personagem? Tanto faz, na verdade. Aqui, vamos fazer o seguinte. Nova Yorkina. Aqui, vamos fazer o seguinte, danceteria e a gente sorteia. Um vai ficar de fora no final. Beleza. Né? A menos que vocês queiram, com certeza, que os 8 primeiros aqui estejam. Não tem não. Aquele esquema que o vencedor desse programa luta contra o vencedor passado lá, sei lá o quê. Daí precisaria de 9 cenários. Tem isso não, hein? Acho que não lembro. Só se tivesse um Gugu versus Faustão de acho novo. Que... Não, eu acho que vai ter um daqui a... Sei lá, quantos programas pra ter um top 8. Quem que ganhou na luta do Gugu contra o Faustão, hein? É, a gente dá spoiler? Quem ou a gente tá joga vivo? O pessoal ir lá ouvir? Quem tá vivo? Qualquer coisa a gente coloca o vencedor pra enfrentar o Gugu ou o Faustão. Não, vamos ver aqui, ó. Então vamos lá, vamos sortear as chaves. O problema de enfrentar o Gugu é que ele leva muito a sério, ele cai de cabeça na história. Se joga de vamos, cabeça na história. Vamos enfrentar, sortear as chaves. Lá vem as chaves. Bom, a primeira luta será... A primeira, eu tô chamando de luta, mas o primeiro confronto será entre... Barraco. Vai ser um barraco nos lugares. O primeiro barraco será entre... tô rolando uma roleta aqui num site. Capitão Stacy... Imagina. Mas o primeiro é Capitão Stacy contra... Vamos ver aqui, está rolando a roleta e... Gwen Stacy, nossa, caramba! O vencedor caramba. Lá. Caramba! Vencedor na casa deles. Bom, treta familiar. A segunda luta é contra Flash Thompson e vamos ver. Gira. Arjene. Te amei. Deus. Esqueci de colocar a roleta aqui pra ir eliminando as pessoas que já saíram. Deixa eu só alterar isso aqui, senão vai começar a sair nome igual. Vai abacaiar pra gente. Gwen Stacy, Flash já foi, Capitão Stacy já foi, Tiami já foi. Pronto. Agora a terceira luta será entre. Barraco. Será entre Bill Ben e. Vamos ver. Jota Jonah Jameson. Ó. O que sobra aqui pro final Mary Jane contra Jim the Wolf. E eu não queria essa batalha logo no início. Eu queria tirar uma das duas aqui no início. Round 1. Então vamos começar aqui pela primeira, né? Capitão Stacy versus Gwen Stacy. Vamos sortear o cenário? Põe a vinheta do Casos de Família aí agora. Tema de primeira... hoje, meu pai dá em cima do meu namorado. Essa primeira a Gwen batalha... Stacy, a Gwen Stacy descobre o coxinho dos filminhos e sai na porra. A primeira batalha será no Central Park. Fight! Eles estão passeando juntos... um passeio ali de pai e filha, e provavelmente surgiu o assunto, né, do nada, assim, a Gwen virou e falou assim, pai, o que que são aqueles filmes que você fica assistindo com a porta fechada? Pra quem não ouve o Sweep View Classic, né, eu acho que é interessante a gente comentar que tem algumas cenas do Capitão Stacy, assim, levando o Peter pra dentro de um quartinho, com a mãozinha no ombro, falando assim, vamos ver uns filminhos, e aí, né, tem a uns gente... filminhos pra te mostrar... Então a gente, né, pra bom entendedor, um ping é letra, né? Na verdade, não é. Então não sei se essa pessoa é uma boa entendedora, mas enfim. É só explicando que, na verdade, os filminhos ali no contexto da história eram tipo umas filmagens do Homem-Aranha, né? E como o Peter tava sempre fotografando, o Capitão Stacy tentando cobrir a identidade lá. Então sim, ele falou, sim, vem, claro. Vem aqui comigo. Claro, sim. Essa é a certeza. Desculpa oficial, né? Exatamente. Então, assim, vocês acham que a treta ia começar por causa dos filminhos mesmo? Deixa eu só tirar uma dúvida antes da gente começar mesmo. Isso que a gente tá fazendo, vai ser uma luta mesmo ou vai ser um confronto? Porque se for uma luta, ele é um policial armado. Não, mas ele é um policial manco. Idoso. Assim, eu vou te responder com duas informações. A primeira é que eu acho que é interessante a gente tirar a arma dele da Jim the Wolf, que senão eles ficam numa vantagem muito grande. Vai tirar a bengala dele? E segundo, isso vai tirar a vantagem dele, vai dar vantagem pra quem? E segundo, que esse programa não faz sentido nenhum. Então, eu acho que melhor argumento. Um dos que tava concorrendo à batalha aqui, se tivesse ganhado, a gente ia tirar a cadeira de roda dele. Mas assim, eu acho que. A gente pode, em alguns aí a gente pode partir pra porrada mesmo, mas em outros, se a gente achar que vale, tipo, só tem que sobrar um no final, nem que o outro desista no papo ou caia na porrada, sabe? Vocês que sabem. Eu não sei se vale porrada entre eles, porque não é bem o perfil dos personagens, né? Não, diferente é de quando... Tire people fighting. É verdade. É aqui é um universo tipo Dragon Ball, onde todo mundo resolve tudo na porrada. Mas é porque catiripeipo é um falso cognato. Ele parece ser catiripapo em português. Mas ele significa confronto. O fighting, eu tô ignorando completamente aqui. Mas... Pra ficar mais no tema dos Stacy, então, eu acho que eles... É no Central Park, né? Mas eles podem estar passando aquelas pontes em cima dos lagos. Pode ser. Eu acho que limitar a porrada é ruim, porque sempre vai ter um aqui que, por exemplo, sei lá, Flash Thompson e Tia May, sabe? O que a gente vai discutir se for na porrada? Um é uma velha e o outro é um cadeirante. Caramba, que situação. E a gente vai fazer a mesma coisa do padrão, a gente vai considerar os personagens na versão mais clássica possível, que se for, aí o Flash tem as pernas, né? E a Tia May tem a imortalidade. Mas então, eles estão em cima da ponte lá no Central Park, olhando a paisagem. Daí a Gwen puxa o assunto dos filminhos. Aí o Capitão Stacy já fica nervoso. Não, você não tem que se meter nisso, sei lá o quê. Ela fala, não, mas é do meu namorado que estamos falando. Aí ele fica mais nervoso ainda, dá uma bofetada na cara dela e fala assim, você não merece o namorado que tem. E daí começa a luta. Dá aquele tapa com as costas da mão, né? As costas da mão, isso. Nossa, Deus. Você é bem honesto. Se a Gwen Stacy conseguir tirar a bengala da mão do pai dela, a luta acabou. Ela pode começar a chorar, né? Ele tem a vantagem do primeiro ataque, né? Porque ela foi pega despreparada ali. Pois é, mas se ela começa a chorar e aí falar assim, nossa, pai, mas eu custei achar alguma pessoa, né, que gostasse de mim, não sei ele o que. Ele mexe tal. Com a minha cabeça. Ele também. Pode apelar pro amor de pai, né? E pode ser que o pai, abaixe a guarda. Não, ele não é o chacal. Eu acho que o Capitão Stacy devia ter sido um pai que mimava muito a filha dele. Eu acho que se ela fizesse isso, chamasse ele de papai, ele ia ser pego, ele já ia baixar a guarda. Pô, a Gwen era bem mimada mesmo, né? Você falou isso aí agora, eu tô lembrando aqui das... Coitado. deixar os fãs da Gwen com raiva, né? Mas eu acho que ela poderia apelar pra esse lado emocional pra baixar a guarda dele. E aí, ô Maurício, ela talvez podia dar um chutinho na bengala dele e ele cair. E ela sai correndo, chorando. Não, mas ele, como um policial há anos, será que ele ia cair tão fácil num papinho emocional? Cara, mas é a filha dele. Não caísse fácil num papinho, caía quando tirasse a bengala. Mas é a filha, né? O cara não tá ali preparado. Não é como se ele estivesse contra um bandido. Eu gostaria de lembrar que a Gwen Stacy, ela tem uma língua bastante feroz. Lembra que ela já provocou um ataque na tia May, na base das palavras dela. E ela tem duas presilhas que parecem chifrinhos, então ela pode apelar pra uma cabeçada também. Ela começa a falar em latim no meio do negócio, invoca um demônio. Mas... E como que o Capitão Stacy poderia... Ele talvez poderia entender que a filha tá fingindo e ser mais rígido com ela e falar pra seu quarto? Eu acho que sim, porque o pai dela, tipo, já conhece todos esses joguinhos mentais, né, meu? O pai tem que estar preparado contra esses joguinhos do filho aí. É, a questão tá, exato. Será que esses joguinhos continuam funcionando? Porque ele tem filho que consegue manipular o pai dele com esses joguinhos até hoje. Isso é verdade. Isso é verdade. Você falou isso aí, mas é muito comum a mãe perceber bem o negócio dos filhos e o pai nem tanto, sabe? Tipo, historicamente, assim, né? Claro que eu tô generalizando. E que você que é um pai, analise o personagem Capitão Stacy. Faça aí uma análise psicológica dele em 5 segundos. Você acha que ele então, cairia nesse papinho ainda ou assim, não? Ele já tá blindado. Mas eu acho que ele sabe que ele tá errado, não? Os filminhos. Mas ele acabou de dar uma bofetada na cara dela falando que ela não merece o namorado que tem. Ele deu uma bofetada falando que não merece o bofe que tem, entendi. Eu realmente não sei, mas assim, eu acho que pesa mais pra Gwen, sabe? Por mais que... Tipo, tá no meio do Central Park, o pessoal tá olhando, sabe? Ele acabou de dar um tapa na cara da mulher. Mas eu acho que ele é... Não importa. Cara, se depois, no instante que ele desse um tapa, alguém ia se meter no meio da briga. Não, mas tava liga, começando... Não liga, não dá não, a mínima. Mas não, ele é um policial. Ele mostrar o crachá de policial dele, ele fala, polícia, ninguém se mete. Aí o pessoal, tá bom. Faz aí o que então, você achar certo. Então, a cena que a gente tá vendo aqui é... era final dos anos 60, na verdade, então tava começando a revolução sexual, aqueles negócios, a mulher tava tendo um pouco mais de voz, né? Então talvez realmente aparecesse umas pessoas lá e tal, só que no momento que ele vira pra mostrar o distintivo, ela passa a perna na bengala e sai correndo. Eu acho que derruba ele no rio, sabe? No laguinho, no Central Park. Pois é, não era o Stacy que a gente esperava caindo da ponte. Eu não sei, porque eu acho que... E ainda mais que ele bateu primeiro, né? Então, se fosse hoje, era certamente ela. Mas eu acho que na época ali, pode ser que... Se não fosse ela dando um chute na bengala, com certeza outra pessoa que estivesse brigando com ele ia chutar essa bengala. A bengala é um alvo muito, muito óbvio. É, volte realmente. Aqui, é. Volte aqui, garotinha! Ele gritando isso, sabe, enquanto cai. Em cima da ponte, fazendo tipo os dois a mão aberta com os dois polegares na bochecha, balançando assim pro lado e pro outro, sabe, a mão? Tipo, liga pra fora. Eu consigo ver essa cena entre pai e filho aí. Mas eu acho que depois ela ia lá e ajudava ele, e aí ele reconhecia que tava errado e tal, e eles se abraçavam, sabe? Família feliz. Eu acho que vocês estão resolvendo muito fácil, eu tô imaginando esse universo muito mais agressivo. É porque assim, se a gente for pelo lado da porrada, ele dá uma bengalada nela e ela caiu. É isso. Isso que eu falei, que eu acho que talvez na porrada não seja muito bom, sabe? Mas vocês acham? É, eu acho que a vantagem é dela. É. E eu acho que tem muito aquele negócio também da, tipo, a mãe morreu e tal. É bem comum o pai ficar muito protetor, sabe? Virar permissivo também. É, então acho que a Gwen ganha essa. Vocês são todos velhofóbicos. Calma, ainda tem mais velhos aqui, né? É, o Mônio não está aqui para defender a classe dele. Round 2. A segunda batalha, então, ela é entre Flash Thompson e Tia May. E eu vou o tema da briga ia ser os dois discutindo sobre o Homem-Aranha, porque um é super fã dele e a outra é Acho justo. Eu vou sortear onde que a briga acontece pra ver se faz alguma diferença aqui, ó. Na sala de cinema. Fight! Eles estão vendo um filme do Homem-Aranha. Ela tá reclamando. Falando que é um absurdo. Estão tratando ela como falando um herói. Que preferia ter ido ver o Pelé. O Flash tem com a pipoquinha dele, tentando assistir o filme em paz, todo emocionado com a Homem-Aranha tá nos cinemas, e a Tia May falando mal de tudo, falando que é tudo mentira, que ela viu no WhatsApp que o Homem-Aranha é bandido, sei lá. A Tia May é aquele cara que fica falando no cinema, não sei o quê. E os caras só, ah, cala a boca. O Flash ia ser aquele cara que fica... Não, e todo mundo, assim, por ela ser uma velhinha, a galera tá, não tá gostando, mas ninguém vai, assim, efetivamente tomar uma ação, porque é por respeito. Só que o Flash passa da linha, né? Ele levanta e fala, eu tô tentando ver o filme! E aí ela levanta também, só que um pouco mais lento que ele, né? Aquela velhinha, coitada. Ela levanta já falando assim, mocinho, é melhor rever os seus modos. E aí a gente tem duas pessoas em pé no meio da sala de cinema durante o filme. Eles começam a discutir, a Tia May põe a mão no coração e começa a passar mal, fim. Acho que a Tia May já usou esse truque antes. Ela já usou e depois abriu o olho e deu uma piscadinha. Ó, eu acho que a princípio o Flash não vai partir direto pra porrada com ela, porque eles estão ali em público, né? Vai pegar mal pra ele. O Flash não vai partir pra porrada em momento nenhum contra uma velhinha. Como ele tá muito nervoso... Ela tá estragando o filme favorito dele, do personagem favorito dele. É verdade. Ele pega e joga o balde de pipoca na cara dela, assim, tipo, velha chata, cala a boca, sabe? Pode até ir escalando, né? Pode começar com os shh, shh, e ela continua, porque ela não ouve direito, né? Ela não ouve os shh. Aí ele começa a bater, tipo, com o joelho, assim, nas costas do banco dela, sabe? Ela, nossa, tá sentindo uma coisa estranha, uma tonteira. E aí ele também não percebe. Aí ele termina jogando o balde de pipoca, que aí é quando ela fala isso que você falou aí do mocinho e tal. Eu acho que nessa hora o público do cinema ia apoiar o Flash. Tome cuidado, você deixou sua pipoca cair. Aí ele pega, joga a pipoca nela, ela fala assim, mas que audácia, pega aquela bolsinha de mão e começa a dar umas bolsadas neles. Conhecendo a Tia May, eu acho que a primeira reação dela ia ser assim, meu jovem, toma cuidado, você deixou cair aqui a pipoca. E aí ele apelava, eu não deixei cair, você não percebe, você tá conversando. E aí ela bate com a bolsinha. Mas eu não sei, eu acho que o Flash, ele é perigoso ele recuar, sabe? Tipo, tá contra uma velhinha, né, cara? Eles estão sendo muito bonzinhos. Por mim, o Flash ia dar um tapa na cara dela. Eu também tô achando. Eu acho que tinha que partir pra porrada mesmo. É, agressão física. Mas vocês acham, vocês acham que o Flash Thompson dos quadrinhos bateria na cara de uma velha? Nesse universo do UCF, sim. Não. A gente sempre considera a versão clássica. Eu acho que o Flash Thompson ele não iria pra porrada. Eu acho que ele era... tipo, mais aquele valentão mais das palavras. Ele não era o tipo que puxava a briga com o Peter. Tanto que as poucas vezes que eles saíram no braço foi o Peter que começou a briga. É aquele negócio que a gente tava falando, né? A gente sempre considera o personagem clássico ali dos quadrinhos, né? Se a gente for colocar aqui uma versão realista, vou dizer assim, ou de outro universo, aí virou bagunça. Não tem o que, como analisar. Vocês acham que a Tia May teria um spray de pimenta na bolsa? Não. Cara, é possível. Se ela tivesse, a luta acabava aí mesmo. Tem então, um apito que chama a polícia, sabe? Um apito pra fazer barulho e chamar atenção. Pode ser. Ah, a gente não falou, mas ela tá vendo o filme porque a tia Ana, na verdade a Mary Jane queria ver, mas aí a tia Ana não deixou ali sozinha, ela queria ir junto. Só que ela chamou a tia May pra ir, entendeu? Por isso que a tia May tá vendo um filme do Homem-Aranha. É o único. Elas foram num matinê. E o Flash tá matando aula pra assistir. Exatamente. Então, eu não sei. Eu acho que... Caramba, a Tia May, ela tem um super poder que a gente não esperava. Respeito. A galera não vai partir pra cima dela, assim. Mas ela tem uma desvantagem muito forte. É que se ela for submetida a muita pressão, ela tem um ataque cardíaco, né? Então, é que assim, eu acho que ela... Acho que a partir do momento que ele partisse pra esse negócio de jogar... Pejar a pipoca na cara dela... Ela ia falar, nossa, mocinho, que audácia, sei lá o que, dava umas bolsadas nele, sacava o spray de pimenta, espirrava lá, e daí o pessoal ia reclamar do barulho, sei lá o que, ia chegar, tipo, segurança, falar assim, ah, o que que tá acontecendo? Pega o Flash pelo colarinho da blusa, esses são conselhos. Ela finge que tá passando mal, Fala que, tipo, ele me atacou sem motivo, sei lá o que, esse jovem arruaceiro, esses malditos jovens do reggae. Deve ser um metaleiro? Ainda é muito recente pra metaleiro. É, metaleiro é recente. As versões clássicas iam reclamar que o Flash é hippie. Esse hippie fedido. E eu acho que daí, tipo, mesmo todo mundo vendo que era ela que tava reclamando e estragando o filme, lá ninguém ia se meter. O segurança ia chegar lá e ia tirar o Flash, puxando ele pelo colarinho, assim, ah, sai daqui, você não sai vai daqui, mais... Você já tá matando aula. É, alguma coisa assim, sabe? É, se a gente considerar as versões dos quadrinhos mesmo, eu acho que... É. Acho que é por aí, cara. E uma coisa que eu queria ressaltar é que o Flash, ele não é muito bom de discussão, assim. O Peter era muito bocudo e a tia May, ela também era bocuda. O Flash, ele, como o Peter gostava de zoar ele, ele mal falava direito. O Peter zoava porque ele só falava em monossílabos. É, gente, eu acho. Ele não ia ganhar na discussão com a tia May, ele não ia ter coragem de bater nela mesmo, entrar na porrada. Sim. Com uma idosa. Fosse na porrada, não tinha dúvida que era o Flash, mas sem ser na porrada, eu acho difícil, cara. Eu acho que é Tia May mesmo. Eu acho que vocês estão querendo dar muita vantagem pra velha. Eu acho que se o Flash gritasse lá, começasse a dar uma de bully mesmo, ela ia ter um ataque respiratório e ia dali pro hospital. Mas dar uma de bully, eu pensei ele pegando a mão da Tia May e fazendo ela se socar, sabe? Ah, por que você tá se batendo? Mas eu acho que ela... É. Vocês decidem. No primeiro falaram que a gente era velhofóbico, agora estão falando que estão puxando o saco pros velhos. É, assim, eu realmente acho que a Tia May, ela pode sofrer alguma coisa desse tipo, mas eu não acho que é pressão o bastante, sabe? Isso daí, que normalmente... É, lembra que ela tava indo em protesto antes, né? É, ela tinha esses ataques, esses negócios, quando, sei lá, o Peter ficava o dia inteiro, sumia, não dava notícia, e aí, sabe? Quando tipo, assustava ela com um boneco coisa. De teia... Aqui ela tá numa matinê, como é que é? Mas eu acho que nada impede que numa próxima luta ela já comece a sentir a pressão aí, né? De são muitos conflitos acontecendo. Vendo pra frente eu acho que ela infarta. Caramba, o objetivo é infartar. Quantos participantes que a gente tem hoje aqui? Só pra... A maioria... Mais quatro. Não, eu falo no programa. Estamos em cinco. Então, pelo menos, é porque isso é ótimo, né? A gente é um número ímpar, graças a Deus. Então, pelo menos três acho que é Tia May, né? Então, vamos pela maioria dessa vez. Round 3. Próxima luta. Vamos escolher o local, mas é Tio Ben contra J. Jonah Jameson. Opa, aí sim. A batalha será nos escritórios do Clarim Diário. Fight! Já vi até o contexto. O Tio Ben tá pegando muito no pé do Peter e o Tio Ben foi lá pro escritório tirar satisfação. O Tio Ben voltou do túmulo pra reclamar. Eu acho que a gente pode considerar aqui que... a gente precisa considerar o Tio Ben vivo de alguma forma, né? Eu acho que pode ser tipo antes de Homem-Aranha, antes do Peter virar Homem-Aranha, né? Que pode o Tio Ben tava vivo ainda. E o Tio Ben vai lá reclamar porque subiu o preço da assinatura do Clarim Diário. Pode ser. Eu quero ver o Jameson porque eu conheço ele desde garoto. Sabe aquele meme do... Ah, mas pra cobrar eles são bons, sabe? Então isso aqui é pré-morte do Tio Ben, né? Então ele foi... Caramba. Subiu o elevador, foi lá conversar com o... Eu quero falar com o diretor desse jornal. Quero falar. E não saio daqui enquanto eu não falar com ele. Eu imagino ele indo pro jornal falar com o Peter molequinho, o Peter falando, não, tio, para, não precisa fazer isso. Ele lá, não, eu quero ver esse editor agora. Podemos ter o Peter criança com a mão dada. Eu acho bom porque a gente pode tornar isso canônico e é por isso que o Jameson pega tanto no pé do Peter depois. É rancor guardado. Mas conhecendo o Tio Ben, né, o pouco que a gente conhece ele, eu acho que ele não chegaria revoltado assim. Ele ficaria bravo, né, em casa e tal. E tipo assim, não, eu vou lá explicar pra ele que as coisas não podem ser assim. E ele ia chegar educado, entendeu? Eu posso falar. O Jonah, a gente conhece. Então, ele ia chegar e falar assim, eu posso conversar com o diretor do jornal, por favor, o editor, né? O editor do jornal e tal. E aí ele entraria na sala e tal, e aí começaria. Não, aí o Jameson ia fazer ele esperar a tarde toda lá no... na sala. Isso vai fazendo ele ficar um pouco bravo, né? O Peter com fome, sabe? Que eles não almoçaram ainda. Pô, tem que ele falando com o Peter. Ele falando com o Peter assim, isso aqui é um absurdo, porque esse homem é um homem de grande poder, né? Ele tem responsabilidades. E é aí que esse foi o momento em que o Peter ouviu a frase. Porque a gente, nos quadrinhos, o Tio Ben não fala a frase, né? Peter é verdade. da frase. Então foi aí que o Tio Ben falou. É com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele não sabe disso, parece. É o ponto que a gente tá realmente criando uma realidade nova. Nossa, que eu quero acreditar. Ah. Tá, e aí quando eles finalmente se veem, o Jameson, ele já sai bravo, né? Por algum outro motivo. Eu acho que o Jameson, ele pode aparecer, não é nem pra receber o Tio Ben, ele tava indo pra algum outro lugar, sabe? Passou lá por eles, assim. Aí o Tio Ben interrompe, sabe? Chega, oh, chega aí. O Jameson próprio tava saindo pra almoçar, ou coisa assim. O estagiário atrasou o café, ele foi sair da sala pra procurar esse estagiário. Aí o Tio Ben interrompeu ele, começou a falar. O Jota Joana tava sem paciência, já começou a berrar com ele e começa a briga. Mente, e eu acho aqui, já adiantando um pouco, que a falta de educação do Jameson vai ganhar essa discussão na no grito, sabe? Cara, Tio Ben desistir, tipo assim, não vale a pena. É que a gente sempre viu um lado muito bonzinho do Tio Ben, sabe? Aquele, tipo, idealizado, assim. Mas a gente não sabe porque, meu, o Jameson vai começar a ser agressivo e sem educação na frente da criança ali, sabe? E o Tio Ben falou, pô, não vou perder moral aqui na frente do meu sobrinho também. Tô tentando lembrar daquela história que mostra o passado do Tio Ben. Não Trouble. Aqui. Não Trouble. Eu tô esperando pra falar de Trouble aqui, não, desde a hora que o Marcos tá falando. Ele vai lá resgatar a tia May do traficante lá, do gangster do... É, o namorado bandido da tia May. Não, ele não era, o Tio Ben não era um cara bobo, assim, ele sabia comprar as brigas e tal, só que ele tentava primeiro ir na diplomacia, vamos dizer assim, né? Mas se ele precisasse empurrar um cara pra salvar uma pessoa, ele faria. Eu só queria lembrar que o Tio Ben, ele serviu na Segunda Guerra Mundial, ele tem treinamento como soldado, se ele precisar imobilizar alguém, se alguém, Jameson exagerar, ele simplesmente dá uma chave de braço nele. Mas todo mundo tem, todo velho tem. Todo velho americano serviu na Segunda Guerra. O velho americano dos anos 60 é serviu na Segunda Guerra. Qualquer um. O faxineiro do prédio serviu na Segunda, talvez até na Primeira Guerra. Se não foi na Segunda Guerra, foi em qualquer outra guerra dos Estados Unidos, porque eles gostam do Vietnã também. Puta guerra pra eles. É, lá nos Estados Unidos, o pessoal serviu em guerra. Aqui é futebol, tipo o Zagallo aqui. Todos os títulos do Brasil ele tava. Até em 58 ele não tava na seleção, não era jogador, mas ele era um dos policiais que tava em campo lá. Tá querendo dizer então que ele serviu pra alguma coisa? Exatamente, serviu em tudo. Ah, entendi. Ele serviu bem. Serviu bem pra servir sempre. E por falar em Ben, servir então, Ben? Exatamente. A ideia foi essa. Eu não sei, o Tio Ben, ele é um cara que ele... Eu acho que ele pode falar a coisa certa, ele pode ter razão, mas eu não sei se o Jameson baixa a bola, entendeu? Eu acho que é mais fácil Jameson a gente ganhar... Jameson não baixa a bola pra ninguém. É mais fácil o Tio Ben perder no cansaço, sabe? Tipo de... É, tipo o que alguém falou, não vale a pena, ué. É tipo o pessoal reclamando do aumento da Netflix, mas agora já passou, já tá todo mundo de boa. O Jameson, ele nunca vai perder o saco dele pra gritar com os outros, mas o Tio Ben, ele vai pensar, não, eu não posso bater nesse cara, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Meu Deus, o sobrinho tá aqui do lado, né? Agora eu tô imaginando o quê? O Peter igual o Kiko no bercinho lá com a pijaminha. O Tio Ben vai pensar, eu não posso deixar o Peter ouvindo esse cara aqui falando um monte de besteira, ele vai aprender palavrão desse jeito, coitado. Então, é que assim, esse lance do Peter criancinha estar junto ali com ele, eu acho que é uma via de mão dupla, que ele pode servir como uma barreira, tipo, o Tio Ben fala, não vou perder a cabeça, ou então ele vai perder a cabeça porque tá sendo desmoralizado ali na frente do sobrinho dele. Não, o Tio Ben, ele poderia fazer a coisa mais sensata, o Jameson ia ficar lá falando, gritando, e ele ia virar e falar, tá bom, então eu vou parar de te dar dinheiro, eu vou cancelar a minha assinatura do jornal. Aí vocês não querem nem fazer uma cena do Tio Ben, tipo, Peter, segura meu chapéu, e daí arregaça as mangas. Aí o Jameson, Peter, segura o meu chapéu. Aí ele solta o chapéu do Tio Ben. Eu acho que o máximo que podia acontecer pra ter uma coisa desse tipo aí seria ele entregar o chapéu e falar com o Jameson pra conversar dentro da sala, sabe? Cara, acho fora. Que se o Nossa. Jameson, se durante a briga o Jameson ele chegasse e falasse alguma coisa, tipo, aí vem um velho, sei lá o quê, com esse moleque catarrento, o Tio Ben ia lá. Eu ia falar isso agora. Você acha que, tipo, se o Jameson xingar o Peter junto, o Tio Ben perde o controle? Se ele falasse, acho que sim. Vai embora você daqui, você e esse moleque remelento aí. Cara, eu tenho uma visão tão idealizada do tio Ben que eu visualizo ele ligando pra polícia pra ir lá e, ao invés de matar o Capitão James. Aí que o Capitão James conhece o Peter. Mas é sério, assim, eu tenho a sensação de que ao invés de partir pra porrada, ele ia chamar a polícia, sabe? Aí o Capitão James, o Jameson vai levar o Capitão James lá pro conhecer o sofá. E ele ia usar, no momento que ele usar ia isso. A criança, o tio Ben ia entrar com o Jameson na sala do. Na sala do Jameson, pro Peter não ver o tio Ben caindo empurrado no Jameson. Você acha que ele não pega o Jameson nem pelo colarinho pra dar aquele encontrão na parede? É, aquele empurrão assim de peito. É, repete o que você falou. O que pode acontecer, talvez, é ele fazer isso, e aí imediatamente, tipo assim, ele faz, o Jameson dá aquela assustada, né? E aí ele solta e vira pro Peter e fala assim, tá vendo, Peter? Nós não podemos ser como essas pessoas. Daí começa a dar uma lição, entendeu? Pra, tipo... Tipo assim, ó, vou ensinar meu sobrinho que sair na porrada não é a solução. O Eric, você tá muito bom moço. Mas é o tio Ben, não sou eu. Você está idealizando no tio Ben. É exatamente o que você faria. Eu acho que numa discussão do tio Ben com o Jameson, o tio Ben teria a vitória moral. Justamente por isso que o Eric falou. Ele daria um sustão no Jameson com descontrole. O Jameson ia ficar calado, aí ele ia falar, não posso fazer isso, ia dar uma lição de moral pro Peter, ele ia sair de lá, mas ia sair por cima. Então, agora... Ele segura o Jameson na parede, né, daí ele para por um momento, tem esse negócio aí, ele fala, não vou fazer isso, cancela minha assinatura, sabe, daí acho que ele sai por cima. Então, mas é isso que eu ia falar, eu comecei a falar do tio Ben, mas justamente talvez mudando minha cabeça aqui pra uma possível vitória do tio Ben ao fazer isso, não uma derrota. Uhum. O tio Ben fazer isso e transformar na lição de moral não é uma fraqueza, é talvez o que faça ele ganhar a luta. É, porque daí o Jameson é aquele cão que ladra e não morde, né, porque ele fala, mas na hora que o negócio esquenta pra ele fica, não, veja bem, sei lá o quê. Aí ele fica meio que ele sem jeito, que ele sai, tipo... E daí é embora. Enquanto isso... Como é que ele sai? Aquele charuto então, no canto da boca. É o Zé Bruscapé. E é justamente por isso que o J. Jonah Jameson tem um rancorzinho contra os Parker, e por isso ele trata o Peter daquele jeito. Justo. É canônico, pronto. Mas aí... próximo. Então, é isso que eu queria confirmar aqui. Acham que isso é uma vitória moral, né? Eu acho que realmente o tio Ben sai, o Peter rindo do lado, né? Então finalmente a gente vai almoçar, alguma coisa assim. E aí o Jameson meio bravo entrando na sala e batendo na porta. E antes dele bater a porta, o tio Ben grita assim: vou cancelar a minha assinatura. E aí, o Jameson sai daquele jeito, tipo, arrumando a gravata, de cabeça meio baixa, assim, sabe? Tipo, Ok, vitória do tio Ben. O tio saiu bem na luta. Nossa. E ele ter ganho cria uma possibilidade real da final ser tio Ben contra tia May, tá? Vamos pra próxima luta. Round 4. Mary Jane Watson contra Jim The Wolf. Deixa eu ver o local, porque o local acaba influenciando muito aqui pra gente no... Eu vou ter que perguntar. A tia Mary Jane com taco de beisebol ou sem taco de beisebol? Ano novo na Times Square. Forte! A Mary Jane tá fazendo bagunça. A movimentação já tá limitada, hein? E a tia May na hora. É a policial lá que tá. A Mary Jane está no topo. Controlando o pessoal da Times Square e a Mary Jane fazendo pirraça lá. A Mary Jane tá dançando em cima de um carro, porque não tem espaço pra dançar lá embaixo. A Jingle Wolf foi lá pra... Desça desse carro, mocinha. E aí? Não vou descer, né? Vou ficar dançando. Eu quero é curtição. A Mary Jane responde. Calma, mocinha. E ela começa a descer igual na posquinha da garrafa. Como que poderia... A Jim The Wolf vai forçar a Mary Jane de alguma forma. Nem que seja dando um puxão nela, alguma coisa assim, porque ela tá exercendo autoridade, né? Mary Jane vai vencer porque ela vai convencer todo mundo que tá ali em volta que ela é melhor do que a policial e vai todo mundo juntar na Jim The Wolf. A Mary Jane vai fazer tipo a cena de curtindo a vida doidada, sabe? Todo mundo começa a dançar junto, sei lá o que. Vai fazer igual o jogo do Michael Jackson, que até os cachorrinhos começam a dançar. Pô, mas a Jim The Wolf, ela é esperta, né? Ela é uma mulher inteligente. Mas ela é uma policial. Aí, agora temos que levar em conta como são considerados policiais lá nos Estados Unidos. Se os jovens levam os policiais a sério, se eles têm medo dos policiais, Ou se é que nem, sei lá, por aqui, que às vezes o pessoal vai lá e caga lá na cabeça dos policiais e tudo, e eles não fazem nada. Então, eu não sei se a Mary Jane ali ia bater de frente com a polícia. Vocês acham não, ela ia, que ela ia? Ela ia iniciar uma festa ali no meio. Eu acho que ela ficou meio ignorada primeiro, tipo, ah, não mete o saco, tô dançando, tô feliz, é ano novo. Quer dizer, se ela tá dançando, ela não tá feliz. Ela tá com algum problema que ela foi dançar. Mas ela não ia admitir isso, sabe? Ela ia falar que tá feliz. Mas ao mesmo tempo, a Jean, ela não ia... Ela não ia, tipo assim, ah, então deixa pra lá, deixa... Não, acho que ela ia insistir. E assim, eu acho que depende muito de quem tá perto também, né? Porque, sei lá, se for um bando de caras que esteja ali do lado, talvez eles estivessem gostando de Mary Jane dançar, né? Daí ela fica, não, deixa a moça, sei lá o quê... É ficar aqueles vozerios, tipo, em dublagem. Não, você está fazendo errado. É que se a gente assumir que tem muita gente comemorando junto com ela, a gente teria que assumir que tem mais policiais também, né? É, o ano novo da Times Square é uma aglomeração gigantesca. Então, mas assim, não acho... necessariamente um grupo conseguiria fazer um motim e, tipo assim, ah, que cidade é a polícia? Depende. Realmente, tem um impasse. E a Times Square tá filmando pra todo lado. Se a polícia se exceder... É verdade. Aí é verdade. Por enquanto a gente tá falando dela mandar a outra descer, né? Sim. Eu acho que a princípio a Mary Jane ignora. É, lembrando que a Jean DeWolf ela é capitã de polícia. Ela não vai estar. Ela não vai ser só a guardinha que tá de olho lá. A Mary Jane tá em cima de um Fusca? Então, tem que ver a época que passou, porque pode ser a Jean DeWolf aí ainda pode ser policial normal. Pode ser capitã. É verdade. Não, a versão dela clássica é como capitã mesmo. Ah. É verdade. Eu realmente não sei, porque assim, tudo que eu consigo pensar pra essa luta envolve elementos externos, sabe? Não é Mary Jane e Jean DeWolf. Eu acho que... Eu não sei, eu teria que estar lá na Times Square pra saber como é que a polícia funciona lá, se eles conseguem se impor com aquele povo festeiro, se o povo festeiro faz a festa lá e a polícia não fica sem muito ter o que fazer. O pessoal... Lá na Times Square, o pessoal, o que mais fala é que é aquele pessoal que fica fantasiado tirando foto lá. Eles pegam, tiram a foto, cobra sem você nem pedir, e a polícia tá nem aí. É, não, gente, eu queria muito que a Mary Jane ganhasse, mas a Jean DeWolf é uma policial. No final, ela ia tirar a Mary Jane do carro e algemar ela e levar pra dentro da viatura. Eu ia falar que assim, a cena terminaria com a Mary Jane presa atrás da viatura. Vocês acham que a Jean DeWolf, tipo assim, eu ainda tô dançando. Você acha que a Jean DeWolf faria, tipo, um abuso de autoridade? Sei lá, a Mary Jane não desce, ela tá dançando. A Jean DeWolf pega o tornozelo dela e puxa, assim, pra ela levar um tombão? A Jean, eu acho que... Cara, eu acho que numa situação dessa, eu acho que seria assim, seria o povo falando pra deixar a Mary Jane dançar. Eu acho que os outros policiais, às vezes, chegariam pra Jean DeWolf e falam, esquece isso, deixa, vai, é ano novo, a gente não tem muito... A gente não pode fazer muita coisa aqui, não dá pra prender ninguém aqui... Deixa de lado, vai. Mas e se o carro fosse uma viatura de polícia? Nossa! Aí muda muita coisa. Aí ela tem. A Dia entrava no carro e ia embora, né? Tava só aquela aceleradinha pra frente pra ela perder o equilíbrio e capotar lá de cima. Por que que eu tô falando isso? Que já aconteceu isso comigo uma vez num carnaval. Na viatura da polícia? Não, era um carro normal, né? Mas aí o cara ficou... Que susto! Deu aquela leve acelerada, sabe? Então vai, João, você tem lugar de fala aqui. Você caiu? Escreva-se. Ah, não, depois que você cai no chão, você perde toda a moral. Eu ia falar que a interessante se fosse tipo uma viatura ou então um carro particular da Jean pra ter um motivo real pra treta, né? Porque, realmente, se fosse uma pessoa aleatória dançando no carro, lá pode ser que a polícia fizesse... É verdade, né? Verdade, é. Então ela se exaltou e subiu na viatura. Eu vou votar na Jean DeWolf, eu acho que... Não, nenhum policial vai deixar isso acontecer. Vocês querem botar, deixar um carro... Rir da cara dele, então... da Mary Jane por ser besta de dançar num carro. Tem um jeito da Mary Jane fugir dessa situação, porque Times Square, tá aquela lutação lá, sei lá o quê... E se o pessoal estiver curtindo ver a Mary Jane dançando lá e tudo mais, na hora que a Jean tentar ameaçar, tipo, subir pra prender ela, ela se joga na multidão, assim, tipo aqueles rockstars em show, e tipo, o pessoal vai levando ela pra longe, sabe, pra ajudar ela a fugir. Aí ela se perde na multidão, já era. E aí a Jean fala assim, bom, consegui. Eu tirei ela. Mas aí seria a Mary Jane fugindo. Ainda é verdade, acho que seria a vitória da Wolf. É, ela ganha por WO. Isso aqui tá igual você decide lá, tem duas cenas e você vai decidir. Uma é a Mary Jane algemada no carro de polícia, a outra é ela fugindo. Não, eu acho que. Acho que a Jean, ela é mais esperta que a Mary Jane, sabe? Eu acho que ela conseguiria, mesmo que não fosse exatamente assim, ela ia dar um jeito, sabe? De... É, mas sem contar que policiais estão normalmente em duplas. A Jean não estaria sozinha. Mas é porque eu não sei, a Jean, ela, pelo menos nas histórias na época que eu li, assim, ela parecia ter a cabeça mais no lugar, assim, então, não sei, eu acho que ela... Talvez conseguisse pensar numa estratégia melhor. Acho que a posição de autoridade dá muita vantagem pra ela ali na situação. A não ser que a Mary Jane seja uma mega influencer e faça pro pessoal, não, ataque o carro da polícia, aí fica aquele pessoal tipo que começa a sacudir o carro nas laterais. A não ser que não seja carro de polícia e a Jean esteja paisana, só tava na festa também. Ah, não, acho que dá pra considerar que ela tava como policial, porque tipo, é um evento grande lá na Times Square, acho que precisa de uma segurança reforçada e tudo mais. Eu acho que das duas aí, eu acho que a Jean ganha. Será que os fãs da Mary Jane estão nervosos da gente falar isso? Ok. A Mary Jane tem muitos fãs. Não, mas eu acho que a Jean Wolfe ganha, a gente tá falando que talvez a Jean ganhe. Ah, tá. Eu acho que a Jean Wolfe ganha, mas a Mary Jane ela vai fugir com estilo. Ela vai fugir nos braços da multidão. Aquelas fugas meio Jack Sparrow, sabe? Absurdo, assim. Ia ficar aquela cena da série animada, uma multidão e um bagulho vermelho no meio lá. E o cabelo da Mary Jane. Nesse momento, as 20 pessoas que votaram na Mary Jane estão extremamente raivosas. É verdade, foi a mais votada. Mas eu acho que... 20 pessoas vão ficar com muita raiva da gente. A Jean ganha, mas a Mary Jane ela sai com estilo, né? Eu acho que... A Mary Jane tem uma vitória moral, então, tipo, todo mundo fica aplaudindo ela. Mas a vitória de verdade vai pra Jean. Eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que trazer algo da DC aqui. É tipo o Coringa sendo preso lá no filme, no último filme. Ele sendo preso e o pessoal saindo na porrada lá no fundo. Ah, sim, ele na... ele rindo, né? Feliz. Ele na... no carro de polícia. É duro. Round 5. Bem, então fechamos as 4 minutos iniciais. Não, o Ben já ganhou, tá na próxima, tá esperando. Estamos aqui, fechamos as 4 lutas iniciais, vamos pra primeira semifinal, Gwen Stacy versus Tia May. Não. Pô, essa treta já aconteceu, hein? Isso já deixa eu só ver aonde. Só ver aonde aqui. Eu quero muito que seja na casa da Tia May. A delegacia de polícia. Meu Deus! O que fez os dois? Eu sei o que aconteceu. Como a Gwen chutou o pai dela lá da ponte pra cair no rio, veio a polícia e falou assim: não, não é porque seu pai você pode fazer isso, vamos lá na delegacia agora conversar. Aí a Mary Jane ficou sabendo isso porque as velhas fofoqueiras lá do bairro contaram pra: nossa, você viu a namorada do seu sobrinho que aconteceu? E daí a Tia May foi lá dar uma lição de moral na Gwen Stacy, falando: quem você pensa que você é? Sério, você pode fazer essas coisas e namorar meu sobrinho? Eu não vou permitir isso, sabe? E daí a Gwen vai e começa a partir pra cima. Eles estão saindo na porrada. Também, ela vira pra... Enquanto eles estão saindo na porrada, tá lá lá no fundo passando a Capitã Stacy levando a Mary Jane. Capitã Stacy não, a Jean The Wolf. A Jean The Wolf. Capitã Stacy é da hora. E aí, Tia May vez falando: mas é o fim dessa juventude. O Capitão Stacy tá lá no fundo com a perna enfaixada. Né? Tipo, dando depoimento, sabe? Mas a. Registrando o boletim de ocorrência. Na hora que a porta abre lá no fundo, uma hora que um policial vai passar, a gente vê que tem uma gradezinha e o Flash tá preso, né? Porque ele tá com a velha. Ou a Tia May, às vezes, ela tá na delegacia porque ela prestou queixa contra o Flash do cinema. Pode ser também. Mas aí, quando ela fala isso aí, a Gwen já retruca, né? Falando assim: mas você também é super protetora com esse menino e tal, você não deixa ele fazer nada. E aí começa a discussão, né? Cara, essa discussão, ela já aconteceu nas HQs, eu vou votar a favor do que aconteceu. A Tia May vai infartar. Infelizmente já tem um histórico disso aí. E a Gwen saiu ganhando. Se ela infartou, a outra venceu. Ó, essa briga vai ser antes ou depois dessa passagem nas HQs? Porque, de repente, a Gwen pode se segurar e falar, nossa, eu já fiz isso uma vez, se eu fizer de novo, o Peter vai terminar comigo. Vamos considerar que são os personagens, eles nunca interagiram, vai. É mais fácil que senão... É difícil a Gwen nunca ter interagido com o Capitão Stacy. É verdade, tem isso nos filminhos, né? Porque eu não sei, eu acho que se a gente considerar isso aí, muda tudo, né? Se considerar se já teve a discussão ou não, então... Mas assim, eu acho que a Gwen, ela era meio topetuda, assim, então acho que ela não baixa a bola, não. Ela tinha dois chifrinhos pra segurar o topete dela ali. Realmente, eu acho que a Tia May, ela já tava estressada com o cinema, né? Ela já tava vendo um negócio que era um filme que ela não gostava, que era do Homem-Aranha. Aquilo já tava dando nos nervos dela. Aí um rapazinho, um jovenzinho, vai discutir com ela, joga pipoca e tal. Ela já tá sentada nesse momento, conversando com a Gwen. Deixa eu sentar aqui e tal. A Gwen falando pra cima dela, eu acho que ela não aguenta. Eu falei. Daí ela vê a Gwen algemada ali, né? Tipo, pra não fugir nem nada. Não, mas o que tá acontecendo? É, então assim, eu falei lá no início que não era o bastante pra ela ter um problema, mas aqui a gente já tá tendo um acúmulo de coisas, né? Mas será que daí, ó, a Gwen já tá na delegacia. A imagem dela já tá suja lá, já tá fichada. Você acha que ela vai ainda causar mais um ataque cardíaco ali na velha pra piorar a situação ela dela? Ela pode fazer o que ela quiser, essa delegacia. Ah, eu acho que sim, ela não tem nada a perder, já tá presa. E a Gwen, ela... A Gwen tá virando um novo Coringa, né? A Gwen tá lutando pelo amor da vida dela também, tem isso, né? Então é... Ela tá duplamente, ela já tava chateada com o pai dela, porque... Também discutiu. Olha, da vida tudo dela. Parte do plano dela eliminar os amores do Peter, a concorrência. Oh. Caramba. Ela já denunciou pra Jim DeWolf que tinha uma pessoa em cima do carro dela pra tirar a Virginia da jogada. E agora eu. Aí quando a Tia May infarta, já sobe aquela música do Death Note. Oh. Tanto gregoriano ficar tudo azul. Finalmente meu plano está funcionando. Todos eles estão caindo um a um. Cara, realmente, eu acho que a Tia May, ela não passa dessa aí não, viu? Conseguimos, matamos ela de infarto finalmente. Vira com a Gwen com a cabeça. Ela tá na esperança do Jameson acabar com a vida do Tio Ben. É, Tio Ben e Jim DeWolf, a outra. Mas. Tá, você fala da outra vez lá, né? Bom, e termina com a Gwen com a cabeça baixa, tudo escuro lá atrás. E aí, assim, do nariz pra cima, a cara dela tá preta e ela tá sorrindo, sabe? A franja caindo meio na cara e ela tá tipo. Exatamente. Aí vem o Norman Osborn / William Dafoe de fundo, né? Dando aquela risada do Hulk. Toca das duas mãos assim no ombro dela. Não, tá. Bom, Stacy, tudo bem? Round 6. Segunda semifinal, Tio Ben contra Jim DeWolf. Deixa eu ver aonde. Quase que foi na casa da Tia May. A roleta foi assim na beiradinha e caiu na danceteria. Fight! O que que eles estão fazendo na danceteria? Eu não consigo ver um confronto com esses dois. Pra mim, eles vão virar amigos, tomar café junto. Então, eu ia falar que é a briga mais sem graça de todas aqui, porque eles vão conversar. Eu posso falar sentado. Da briga? Basicamente... O negócio é o seguinte, o Harry Osborn, ele tava com drogas, ele tava com o Peter na danceteria, os dois foram presos, o Tio Ben tá indo buscar o Peter lá na danceteria, tentando falar com os policiais, e é a Jim DeWolf que tá tentando prender eles. Caramba. É, o Harry realmente já né, esteve envolvido com drogas. Por que que o Peter iria na danceteria? Apoiar o amigo? Ele tava com o Harry, tipo, o Harry falou, vamos lá no lugar, sei lá o que, tem que encontrar uma pessoa. Aí o Peter falou, o Harry vai lá encontrar o cara que ele gosta de transar lá. Foi uma armadilha da polícia, ele achou que ele tava negociando com uma vendedora de drogas, era a Jim DeWolf disfarçado. É, pode ser. Aí a Jim DeWolf já pega, dá aquela enquadrada nele, né, começa a chamar ele, não... Sabe quem eu sou? Sabe com quem você está falando? Você sabe quem é o meu pai? Sabe quem é meu pai? Não, e o pior é que quando a Gwen armou isso aí pra tirar o Harry da vida do Peter, ela não imaginava que o Peter estaria junto. né? A Gwen pode ter denunciado, né? Tipo, ó, tem um cara lá, Harry Osborn, assim, que compra drogas e tudo mais. Exatamente, ela, um cara ela lá, quer tirar todo mundo do caminho. Tem um cara lá que vai. A Gwen chegou, tem um cara lá que vai comprar drogas, aí a Jean deu. Mas como eu vou reconhecer? É fácil, cabelo é confundível. Mas então, assim, o Harry já tá lá no. Tá o Harry e o Peter na parte de trás lá da viatura e o tio Ben discutindo com a Jean DeWolf, né? Não, mas meu garoto não tem nada a ver com isso. E a Gwen observando de longe, nossa, tá saindo melhor do que eu esperava. Vai, atira logo nele. Aí quem contratou o ladrão lá foi a Gwen Stacy. E a gente viajou bastante agora da cronologia, porque Harry com droga e o tio Ben vivo não combina, né? Mas o Harry já tinha tendência. E Jean DeWolf capitã, né? No universo onde o Peter ele nunca se transformou no Homem-Aranha, então o tio Ben continua vivo. O tio Ben, esse tio Ben é uma viagem de drogas do E se não fosse esse negócio do informante e tal, e fosse tipo assim, teve a denúncia. E aí a Jean, ela chega pra fazer um exame de sangue pra ver se os dois estão com drogas, e o Peter se recusa. Porque ele é um Homem-Aranha, né? Ele não pode fazer exame de sangue. Vai descobrir que tem radiação nele. E aí o tio Ben tá discutindo com a Jean, mas eu só vejo os dois sentadinhos tomando café e conversando. Não consigo. Não consigo. O tio Ben provavelmente respeita a autoridade, mas. O sobrinho dele, né? Eu acho que o tio Ben ele conseguiria convencer a Jean DeWolf que o Peter ele é inocente nessa história. Que ele. Ele ia convencer ela de que era só o amigo que tava prendendo, tudo, que tava. Olha pro meu sobrinho, olha o cabelo. Olha o cabelo do meu sobrinho. Isso parece um cabelo de um drogado. Aí ela pega e vê as histórias do Steve Ditko fazendo o Doutor Estranho. Sim, realmente parece de um drogado. Cara, e aí? Okay. Minha internet caiu, olha, não tô podendo opinar. Ah, beleza. Obrigado. Se o Peter ele vai preso ou não. Vocês acham que o tio Ben consegue levar ela na lábia? Porque assim, ele pode falar, não, mas ele é inocente. Aí ela vai falar assim, tá bom, o exame de sangue vai mostrar que ele é inocente. Aí se ele começar a recusar muito, ele vai. Meio que não tem argumento, né? Eu botei esse exame de sangue no meio aqui, eu só compliquei as paradas. Se não tivesse esse negócio, realmente, né? O cara que conversou com ela foi o Harry, né? Então talvez ela. O tio Ben, como ele é um cara bem centrado, assim, pode ser que ele conseguisse convencer de que o Peter não estava envolvido, né? Ou então, o Peter vai lá, tipo, não consegue evitar, faz o exame de sangue. Aí ela mostra, ó, deu alteração aqui no sangue do seu sobrinho. O tio Ben vai morrer de desgosto, vitória da Jean DeWolf. Eu acho que se fosse exame de sangue, o Peter ia ficar preocupado, mas acho que exame de sangue ele não mede se tem radiação ou não no sangue. Ela não vai precisar fazer exame porque o tio Ben vai levar pro lado parental. Ele vai falar, não, eu tô aqui pra defender meu sobrinho. Olha aquele outro menino lá, o pai dele não tá aqui, então o pai dele já não quer saber dele. O pai dele sabe que ele não é boa companhia. Esses jovens lá gados na rua, hein? Ele ia convencer a Jean DeWolf a liberar ele só com uma advertência, porque o menino nem tem histórico na polícia, ele exatamente. Nunca fez nada. Isso aí. E ela olha pro menino parental mesmo. Parental não, tia oral, tia tal. A gente tá falando de um menino que foi de terno azul pra boate, então eu acho que... E colete por baixo. E colete, exato. Colete amarelo. E gravata vermelha. Ela provavelmente ia olhar a camisa pra dentro da calça, aquele negócio tudo e tal. Ela ia olhar e falar assim, realmente, talvez compensa dar uma chance pra esse garoto, sabe? Realmente, pode ser que o tio Ben ganhe aí na... Consiga convencer ela. O parceiro da Jean DeWolf que tava junto com ela, né? Porque policiais andam em dupla, ia falar no ombro dela assim, é isso que um traficante de drogas gostaria que você pensasse. Não, eu acho que o policial ia falar, libera esse moleque, olha a cara dele. Você acha que esse moleque aí é drogado? Então, acho que ia acontecer tipo... exatamente o contrário. O outro é o filho do Norman Osborn, libera o garoto. Mas eu acho que se liberar o Harry, libera os dois, sabe? O Harry não tem como, porque foi ele que conversou lá com a armadilha do informante, né? Então, mas é isso que eu falo, tipo assim, eu acho que se liberasse o Harry, nem o Harry deixaria o Peter lá, sabe? Tipo assim, não, ele não sabia de nada. O Norman esqueci a palavra, como é que fala? Osborne. Suborno. Suborno, não. Deu suborno, pagou suborno pra polícia, mas ele deu só metade. Dá pra ver a outra metade quando o filho dele saísse. Cara, eu realmente acho que o tio Ben, ele consegue. Outra metade só quando liberar o amigo. Ah. Eu queria muito uma final Gwen Stacy contra Jim DeWolf, mas eu acho que o tio Ben talvez consiga aí no papo. É, eu acho que sim. O Peter vai ser pelo menos fichado alguma coisa, o tio porque Ben aqui é o tio Ben respeita tipo, as autoridades lá e... O personagem preferido do Bendis. Porque vai conversar, ele vai dar pulgas. Isso daqui seria uma edição. Os dois em pé na frente da boate conversando. É exatamente o mesmo desenho. Sim, o Bendis é umas 70 edições, mas o 7 tá em is, mas... Edição, é o mesmo, esse é o arco inteiro. É o mesmo desenho, repetindo em cada quadrinho assim e tal, e só a conversa, sabe? Alô interligado. Vai ter uma página que vai ser só um desenho do tio, da cara do tio Ben e o resto vai ser um monte de balão. Então, vocês acham que dá tio Ben ou Jim DeWolf? Eu acho que dá tio Ben. Tio Ben. É, o tio Ben leva essa. Muito bem, então... Muito bem mesmo. Round 7. Então, tio Ben venceu a segunda semifinal, mas antes da gente ir pra final, vamos fazer a disputa de terceiro lugar, né? Que é importante. Entre Tia May e Jim DeWolf. Ver onde. É Grão de Café, Casa da Tia May ou Ponte George Washington. Então, deu na Ponte George Washington. Eu acho que a Tia May pode estar senil, andando a esmo e ela tá no meio do trânsito. A Tia May... Eu pensei nela fazendo aqueles protestos que ela fazia nos anos 70, né? Pode ser também, mas é porque quando a gente tem... Pode ser também, é porque o protesto... Eu já comecei a pensar no complicador de várias pessoas defendendo a Tia May, sabe? Eu acho que o incidente seria esse. A Tia May tava dirigindo, ela bateu no carro de alguém. Pode ser também. Ela bateu na viatura da DeWolf. Ela, esse carro acabou... não tem sossego. Como foi que acabou a última luta que a Tia May perdeu? O carro já tava amassado com a merdinha do então, eu tô tentando fazer uma cronologia. A Tia May infartou. Ah, então a Tia May tava indo na ambulância. Caramba. Você não quer considerar que ela já se recuperou, né? Ela tá tendo alta, talvez? É, eu acho que sim, ela já tá melhor. E tava dirigindo na contramão e quando bateu o carro, ela falou, ah, também todo mundo andando na contramão aqui? Só eu, certo? Cara, eu não consigo ver a Tia May dirigindo um carro. Mas sim, pode ser. Acho que se fosse qualquer outro policial, ia deixar a Tia May sair com uma advertência por ela ser velha. Mas a Jim DeWolf, ela não ia dar moleza pra um idoso que bateu no carro dela. É, ela é muito correta. A Jim DeWolf ia prender com certeza a Tia May. A Tia May falando assim, não, eu tava indo lá pra minha casa porque meu sobrinho vai conhecer a vizinha, a Mary Jane e a Jim Ken. E a gente já começava. Sua casa. Representa essa Mary Jane. Ela tira da prancheta aquele retrato falado, tipo, ela se parece com essa menina aqui. Eu não sei, cara. A Tia May, ela é. De The Wolf prenderia, com certeza. Ela não ia deixar a Tia May. Quer dizer, será que ela deixaria a Tia May? Tipo assim, coitada, é uma velha. Não deixaria, porque ela é um perigo pra todo mundo que tá ali dirigindo. Ela tava na contramão, cara. Ele ia ver essa velha sinil, ela já ia ligar pro tio Ben, que já tá ocupado buscando o Peter lá na boate. Ela tá na contramão porque a Gwen Stacy mudou as placas de sinalização lá e jogou ela pra contramão pra sofrer um acidente. Pegar um atalho aí na rua. A Gwen Stacy como a grande vilã, assim. A Jean, ela quando liberou o Peter lá atrás, ela fez a ficha lá, pediu pro tio Ben assinar e tal. E aí quando ela pega o documento do carro, ela vê que tá no nome da mesma pessoa, né? Ela fala assim, essa família tem algum problema. E realmente, eu não posso deixar esse perigo aqui, né? Então, ou ela eu sinto pena desse, coitado desse Ben, tão centrado e tem uma família dessa. E aí eu acho que ela não ficharia a Tia May nem nada, mas ela levaria a Tia May, tipo, sob custódia, sabe? Levar pro hospital ou pro... E lá, com certeza a Tia May ia perder a carteira de motorista dela nessa. Olha o carteiro. Que carteira? Tá, imagina, ela tá sem dirigindo sem carteira de motorista. A Tia May faz aquele meme do cara, tipo, esperto, colocando o dedo assim na lateral da cabeça, falando, você não vai tomar pontos na carteira se você não tiver carteira? Vocês acham? É, realmente, acho que de The Wolf aqui não tem nem tem dúvida, né? Não. É, a Tia May não vai atacar a Jean com outro infarto, né? Ela perderia também. Muito bem, então... É, esses ataques da Tia May é tipo os ataques explosão de Pokémon. Bom, então, o terceiro lugar vai pra Jean The Wolf, Capitã Jean The Wolf. Falei muito bem, merecido. Ah, sim, sim, exatamente. Final round. Para a nossa grande final entre Gwen Stacy e Tio Ben, nós temos duas possibilidades de local. A final aqui. De quem o Peter vai ficar mais lamentando a morte pro resto da vida. Essa final podia ser o Peter chorando no cemitério na frente do túmulo dos dois. Cara, vou fazer o seguinte aqui, ó. Grão de café é o caso da Tia May. Vou só sortear primeiro. Mas eu gostei da ideia do cemitério. Grão de café. Forte! Eu já sei o contexto dessa. O Tio Ben chamou a Gwen Stacy pro grão de café pra confrontar ela sobre todos esses esquemas que ela armou até agora. Ele descobriu tudo. Então, seria mais legal na casa, né? Que ela podia chegar lá, tipo, agora só falta um. Sabe o que eu pensei, na verdade, aqui? Poderia estar o Peter, Mary Jane, Harry, Flash, tal, todo mundo do grão de café. E chega os dois fantasmas, o da Gwen e do Tio Ben. Nossa! Eu achei que você ia falar que era tipo final de história de detetive. Tá todo mundo reunido e vai ser dito quem é o verdadeiro culpado. É porque eu pensei que poderia ser uma batalha aí do fantasma dos dois. Mas eu acho que não. Acho que não. Pode ser que o Tio Ben finalmente descobriu todo o esquema, porque ele é observador, ele finge ali que não sabia as coisas e tal, mas aí Magari, puxando bola, puxando saco do Tio Ben. Mas na verdade ele é o grande detetive que percebeu. Eu acho que pode ser diferente. Em vez de ele chamar a Gwen pra ir lá, eu acho que o Peter liga pra ele e fala assim: ô tio, eu vou voltar meio tarde hoje que eu tô indo com o pessoal lá no grão de café. Ele: ah, Peter, legal, quem que vai? Fala: ah, vai eu, o Harry, a Mary Jane, a Gwen. Aí ele fica paralisado no telefone. Fala: Peter, fique onde está, eu vou encontrar você, sei lá o quê. Aí tem aquela cena de flashback, ele pensando todas as cenas, a Gwen lá no fundo, a Gwen passando, a Gwen... O a Peter poderia responder diferente. O canto gregoriano de Death Note subindo. A caneca de café que ele tá tomando cai no chão, até chega cair no susto. Ele podia responder até diferente, né? Ah, a gente tinha marcado aqui o Flash, o Harry, a Mary Jane e tal, mas parece que ninguém chegou, só a Gwen tá aqui. Né? Aí o Tio Ben... Boa. Tipo assim, ele já começa a ligar o Tio Ben, da mesma forma que mostra a Gwen, mostra o Tio Ben, né, passando nos lugares. Tem a cena da Gwen soltando o parafuso lá da caixa de direção da Tia May. O Tio Ben vê, né, e fala: o que, que você tá fazendo? Ela: ah, não, eu só tava arrumando aqui e tal. E aí mostra que ele tava presente também, né? Ele tinha ido buscar a Tia May lá na delegacia, e aí ele tava assinando um documento e viu alguém discutindo e tal. Então, assim, ele tava vendo. Viu alguém discutindo. É, a Jean The Wolf fala assim: alguém denunciou, né? E aí já mostra ele também fazendo associação, né? Uhum. A Gwen denunciou. Tá. Começa. Ele igual aquela. O carinha lá do. Quando era italiano lá. Oh! Eu imaginei o Tio Ben agachado igual o L agora, sabe? Sim. Pensando assim, aquele olho esbugalhado. Peter, aguarde, estou indo aí e tal. E aí quando ele chega lá. Não, eu acho assim, que ele solta o telefone, fica pendurado lá no fio, né? E daí ele já sai de casa, tipo aquelas cenas de filme, colocando o chapéu e o sobretudo, assim, sabe? Correndo. Então, e eu acho que quando ele chega lá, pode estar só a Gwen sentada e ele fala, cadê o Peter? Aí ela fala assim: ele está num lugar seguro. E aí, tipo o Octopus, né, do Homem-Aranha 2. Cadê a Mary Jane? Ah, ela tá muito bem. Vem aqui, já manda um tentáculo. Então é isso, o Peter não tá lá, né? E aí por isso que tem essa briga, né? Tipo assim, quando ele chega, ele só vê o óculos do Peter na mesa, assim, né? Tipo, ah, ele tá num lugar seguro, ele só tem o óculos do Peter. Uma lente trincada, né? E na verdade foi só porque o Peter foi levantar e deixou o óculos cair e tal. Mas... Tropeçou na rua. É. O óculos quebrou, ele teve que sair pra comprar um novo. E aí, a discussão desses dois, a Gwen tá virando a grande vilã, que eu tô com medo. A Gwen tá fazendo por merecer aqueles chifrinhos. Ah, cara, então é tudo por causa disso. E ela tira, né, os chifrinhos e ela fala, meu Deus, onde eu estou? Que dia é hoje? Né? Ela tava sendo dominada. Ela, a tiara dela, na verdade, foi feita pra disfarçar os chifrinhos que ela tinha antigamente. Então, e aí como é que vocês acham que pode ser essa discussão? Vai ser o tio Ben falando que ela é uma má influência pro sobrinho? Não sei como que seria. Eu acho que ele ia chegar sério falando pra ela nunca mais chegar perto do sobrinho dela. A gente falou que ia ser o mais próximo possível da realidade e a gente criou a nossa realidade. É próximo da nossa realidade. No final, o final da... Seja lá quem vencer, no impacto que vencer, a gente perde aí. No final, a última cena vai ser a Gwen se ligando lá. Aí a gente vê que ela tá ligando pro ladrão lá do... No final, a Gwen se vai falar, ah não, seu sobrinho tá lá não sei aonde. E o tio Ben vai lá pra não sei aonde e tem um ladrão saindo. Caramba. Oh, mas aqui, eu não sei exatamente quem vai ganhar, quem não vai aqui, mas realmente, se o tio Ben ganhasse, a Gwen poderia se vingar contratando um ladrão, né? Então, seria uma forma aí, mas assim, caso o tio Ben ganhe, né? Não sei quem vai. Se a Gwen ganhar, o tio Ben pode sair e ela pensa a mesma coisa, né? Eu não quero ter problema de novo com esse velho. Eu acho que o tio Ben ele não cairia nos truquezinhos baratos da Gwen, por assim dizer. Tipo, se ela tentasse dar uma de inocente, ele continuaria firme. Se ela começasse a gritar com ele, ele manteria a cabeça fria. Ou no café, assim, eu né? Eu acho que tipo, ela pode fazer um... Tipo, no café, né? Enquanto conversa. Tipo, bem pode mandar um tipo tóxico pra ela, né? Eu acho que pode se bobear... Acho que se bobear por ele ser idoso, ele conseguiria jogar o público contra a Gwen por ela estar gritando com um idoso. Eu pensei o contrário, eu pensei que ela podia manipular o público, falando, tipo, eles estão conversando entre eles ali, né? De repente ela fala assim, socorro, tirem esse homem daqui, sei lá o quê, sabe? E ela grita, né? Eu tenho idade pra ser sua filha. É, alguma coisa assim, tirem esse homem de perto de mim. E começa a fingir um choro, assim, e o pessoal, o que tá acontecendo? Aí ela começa a acusar ele e tudo mais. Aí nisso o Peter sai do banheiro, né? Tio, o que foi que você fez? Ela joga o Peter contra o... Exato. Nossa, é isso que eu ia falar. Daí, tipo, a batalha final é quem o Peter vai escolher pra defender aí na briga. Mas Peter, ela falou que você estava no lugar seguro. Aí ele fala, o banheiro é seguro, né? Cara, o argumento foi esse sobre que lado o Peter vai escolher. O negócio é o seguinte... O tio Ben é o pai do Peter, ele é a pessoa que criou ele. Ele deu quase tudo pra ele. A única coisa que ele não pode dar pro Peter, a Gwen pode dar. Eu acho que ela vai ser casada da Gwen. Olha aqui, o Peter está casado com a Mary Jane e ele, se a Gwen aparecesse na porta, ele largava tudo e ficava com a Gwen. Uma vez por ano, o cara vai pro sótão e fica remoendo todas as memórias que ele tem com a ex-namorada. Num dia azul. Vai ver, essa luta tá toda acontecendo nas memórias do Peter. Ele tá lá no cemitério pensando, daquela vez que eles dois saíram. É o fantasminha do tio Ben querendo convencer ele a continuar a ser o Homem-Aranha e o fantasminha da Gwen falando, não, larga isso tudo, curte a vida. Não, eu o fantasminha consigo ver a Gwen. É tipo aquela, o diabinho em ombro. Então, o ombro. Eu acho que a Gwen ficaria chorando, na verdade, e aí o Peter apareceria e aí ele ficaria contra o tio, sabe? Tipo, por que você fez isso e tal? O que deu e em aí, você? Como você se atreve? O tio ia ter argumento, tipo assim, falar que ela atacou o pai e armou pra não sei o quê, o Peter não ia acreditar, sabe? Ele ia falar, você tá maluco, você está senil. Você não está bem. Você não está bem. E aí ficaria esse negócio tal, e bom. Terminaria com o tio Ben falando... Mas, Peter, eu sei que eu não sou um seu pai, e o Peter falaria, então pare de assumir esse papel. E o tio Ben vai ficar chateado e ir embora. Exato. Cara, realmente eu tô achando que a Gwen ganha, viu? Seria realmente... A Gwen de verdade, eu não sei, mas a nossa Gwen aqui, eu acho que ela ganha. Eu acho que ela consegue... Vocês acham que ela consegue manipular o Peter, então, e... Ela manipula até depois de morta, pô. Não, eu é que acho assim, que... é o tio Ben também, né? É, a Mary Jane é uma coisa, mas o tio Ben também é uma figura central ali pro Peter, né? Eu não acho que o Peter abandonaria o tio, sabe? Eu acho que, tipo assim, a Gwen ia estar chorando, e aí o Peter ia abraçar ela e falar assim, eu, tio, acho melhor você ir embora, mais tarde a gente conversa, alguma coisa assim, sabe? E, aí o tio Ben volta pra casa, entra, tem o ladrão lá e ele morre. Ele nunca mais conversa. Mas eu acho que poderia rolar uma coisa assim, não é que o Peter abandonou o tio. Não de abandonar, mas assim, no primeiro momento ele vai ficar do lado dela, tipo, ele vai acolher ela. É porque a gente criou um roteiro aqui que não tem como o tio Ben convencer o Peter de que ele tá certo. Que a menina que ele ama é uma grande manipuladora que tá tirando todo mundo da vida dele, sabe? É um pouco absurdo. Se a luta acabasse, a Gwen Stacy ia ser aquela cena que vocês escreveram. Ia ser a parte de cima da cara dela toda preta e a parte de baixo ela sorrindo lá com o Peter expulsando o tio. E aí termina, né, a cena, isso no quarto dela. E aí termina a câmera indo pra cima de uma escrivaninha. E aí tem um caderno aberto escrito, né? E aí ele vai no grão de café e discute comigo. Após a discussão, um ladrão aparece. E, sabe, tipo, tava tudo previsto. Um caderno preto, né? Se for assim, então ela não deu... Não colocou motivo pra... Como a tia May ia morrer, por isso que ela teve ataque cardíaco. Cara, a parte que eu achava mais sem graça do Death Note era todo mundo morrendo de ataque cardíaco. Eu achava interessante quando ele descrevia as paradas que ia acontecer, sabe? Vocês acham que a Gwen concorda, então, que a Gwen ganha? Eu acho que sim. Daí o Peter vai embora com ela, tipo, não, vamos lá pra sua casa, sei lá o quê, eu vou te ajudar. Daí ele vira pro tio Ben e fala assim, né? Ah, depois a gente conversa. E vai embora com a Gwen. Nisso, eles estão saindo do grão de café. A Gwen dá aquela olhadinha pra trás e um sorrisinho assim pro Ben. Tipo, ganhei. E daí eles estão lá, João, no quarto, conversando lá no quarto da Gwen. Aí ela fala assim, Peter, eu só preciso de um instante. Ela levanta, finge que vai no banheiro, mas na verdade ela liga pro ladrão lá e fala assim, pode fazer. Ô, João, você tá calado aí? Você tá achando uma maluquice ou você tá concordando? Não, ó, lembrando que o ladrão, ele invadiu a casa do tio Ben da tia May. Pode muito bem ter sido contratado e essa coisa de que ele só foi roubar, encontrou, esbarrou com ele, ser história pra ser pra polícia quando prender. Inclusive, o nome do ladrão pode estar no Death Note, né? Que ela escreve, tipo, ele vai lá, invade, sei lá o quê, mata o velho e morre daqui uns dias de ataque cardíaco. Qual foi aonde ele tá tendo essa luta aqui? Eu já me perdi. No grão de café. Dos cenários que a gente escolheu, qual não foi escolhido? O que não foi escolhido foi o... Peraí. O que não foi escolhido foi a casa da tia May. Então, é o ladrão. É a pós-crédito. A pós-crédito, tudo combinou. Oh, meu Deus. Eu acho que ela pode deixar, eu acho que ela não precisa contratar o ladrão, tá? Pra deixar os rastros menos evidentes, ela pode escrever no Death Note que e alguns dias depois ele é assassinado por um ladrão. E vai ser... É, porque como ela é filha do policial, ela tinha acesso, né, aos arquivos da polícia, e, tipo, ela pôde escolher as pessoas mais aptas pra esse serviço. Assim, não, Deus, o que, que a gente fez, cara? Por que, que a gente tá fazendo isso? A gente acabou de montar o roteiro do filme da Gwen Stacy. Como vilã. Bom, é isso. A Gwen Stacy é a grande vilã, é vencedora aqui. É usurpadora. Chef. Usurpadora. Então, em primeiro lugar, tivemos a Gwen Stacy, segundo o Tio Ben, em terceiro a Dinda Wolf. Quem diria? Gwen. Isso foi por um caminho que eu jamais imaginei. Atualmente. É verdade. Todo mundo tá morto aí nessa bosta. Flash que a gente achou que tava vivo, vocês mataram aí. Ah, vocês já mataram aí. Bom, fechou então esse UCF especial de 2021? Acho que sim, né? Tem mais alguma coisa que a gente fazia a gente no final criou do uma UCF? Uma completamente maluca. A ideia então, é essa. Mas isso, né? Não era pra ser, não, mas acabou sendo. O negócio é que... No não começo, que... Eric, vamos tentar manter o pé no chão. É uma hora depois. Gwen Stacy assinando o nome Benjamin, Benjamin Parker do Death Note, né? Não, mais pé no chão. Death Note! Bom, acho que tá bom. O que vocês acham? Vocês não concordaram com algum com algum resultado de luta? Então comentem aí o que vocês acharam. De... Não, não. Eu acho que ela escreveria o nome de outra pessoa no Death Note, né? Vocês... Eu posso só comentar uma cena pós-crédito? Norman Osborn, ele dá um dinheiro a mais pra polícia, ele descobre quem foi que denunciou o filho dele pra polícia e o resto da história todo mundo já conhece. O pior que eu pensei numa coisa diferente. Pensei, tipo assim, sei lá, 2 anos depois. Aí, Paris, sabe? Mostra a Torre Eiffel lá e tal. Aí mostra o Norman e a Gwen. Só que os dois estão bem, sabe? Tipo assim, os nossos planos foram muito bem orquestrados e tal. Eu quase consegui me livrar do meu filho e você... Paris, não. Eu tenho uma ideia pra isso. Na verdade, a Gwen Stacy estava tentando dar um golpe no Peter porque ele ia dar uma ilha no... com uma usina nuclear que ele ganharia da tia May. Não, mas eu acho que realmente eles podem estar realmente juntos, sabe? Tipo, desde o início, assim, não era... O que você ia falar, Magari, que não é Paris? Eu ia falar que você falou Paris e Torre Eiffel, não, tem que ser o Big Ben. É verdade. Tem que misturar aí. Misturar não, tem que falar o certo. Mas isso daí foi, só pra quem não sabe, é que, como é que é mesmo? Nas revistas originais, ela vai pra... Pra Londres. Pra Londres e... O Straczynski colocou que era Paris, né? O negócio assim, na recapitulação. No... Nem sei o que você pretérios. Tá falando, mas... Isso aí. É um escritor que escrevia muito bem no começo da fase dele, viu, Magaren? Recomendo. Escritor? Enquanto o Romitinha tá desenhando, a fase dele é muito boa. Sim, o Romitinha tava no auge nessa época, inclusive. Mas aqui, eu acho que pode terminar desse jeito mesmo, assim. E aí a hora que ela vai, sei lá, ela vai no banheiro, ela vai tomar banho, e aí o Norma escreve num diário, assim, alguma coisa, assim, próximo passo, acabar com Gwen Satace, né, que na verdade é o nome dessa Gwen, dessa versão. E aí fecha o caderno, assim, pum, fim. Que ela conhece os planos dele, né? Pior que o Duende Verde, ele tem um diário mesmo nas HQs. Só curiosidade inútil aqui. Aí o diário dele é o segundo Death Note. E o Death Note dele tem uma capa verde. É por isso que o Duende Macabro queria tanto aquele filme, Green Book. Bom, então fechamos de uma forma completamente inesperada. Eu acho mas que foi o único que a gente fez uma história. Sim. Eu acho que teve mais história do que Tweep Filmes apresenta. Cara, o pior é que a gente realmente montou um filme aqui muito, muito bom. Eu assistiria. Melhor que o Spider-Verse. Antes da gente encerrar, eu posso fazer um jabá? Não. Vai lá. É sobre alguém? Não, é sobre alguém. Pode, qualquer coisa a gente corta. Tudo bem. Qualquer coisa a gente quebra o pescoço. O jabá não é pra mim. É pra Gabi, pra quem tá ouvindo e não sabe, a Gabi é minha namorada, ela já participou aqui com a gente uma vez. Cuidado com a namorada. Hoje. E agora ela tá participando de um podcast. Recentemente não teve uma grande explosão na sua cidade aí, Maurício? Teve, pior que teve. E agora a Gabi tá como membro fixo de um podcast de animes, chama Animes Overdrive. Quem quiser conhecer, ela já tá participando, já tem uns episódios já. É semanal. Semanal toda semana. E direto eles estão fazendo lives em Twitch também, interagindo com o pessoal. É bem legal, fica aí a recomendação. Animes Overdrive. Eles falam sobre Jojo? Eu acho que já falaram, é um episódio inclusive recente. Então vou ouvir. Eu ouvi poucos, porque eu não assisto muitos animes assim. Mas eu ouvi alguns mais genéricos, tipo, nossos vilões favoritos. Eu ouvi poucos, porque eu não gosto de ninguém que participa lá. Não, o pessoal é legal. Muito bem. Então, se o Maurício me lembrar, link no post. Bom, fechamos? Fechamos. Fechamos. É isso aí, galera. Leu, comentem aí o que vocês acharam, deem ideias de novos confrontos e o barracos. E até a próxima. Ideias de uma temática do próximo, né, às vezes. Exato, a gente tem que variar, a gente tem que fazer um série depois, né? Mas esses assim são legais também. Falou, até mais. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Peraí que eu tô tendo um ataque cardíaco. E dá uma piscadinha. Show. I love you.